749, decolou 03, controle 19-8, bom voo. Torre November 769, Charlie Charlie. 769, Charlie Charlie, prossiga. Para confirmar isso, o senhor já tem o nosso plano de voo para Congonhas? Afirmo, Congonhas 380, senhor. Ah, a gente está pronto para a cópia aqui, quando possível. Sim, só um minuto para a cópia, senhor. Obrigado. Trio 201, a tua informa pista molhada devido à precipitação passada. Sérgio, obrigado pela informação. Quatro nove, como é que vai manter a proa 220 para evitar formações na subida? Ok, está livre de desvio, 6749. Obrigado, 49. Confins, copiado. Webjet 5797 tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1012. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, Webjet 5797. Seja autorizado via Índia e Alfa, 1012 no altímetro, vai chamar quando pronto no ponto de espera da 105717. November 769, Charlie Charlie, para cópia? Copia. Só um minuto. Web 5717, pronto para decolagem? Pronto, afirmativo. Alinho decola pista 10, 5717, vento variável com 3 nós, 1012 QNH. Sente autorizada a decolagem de imediato, 5717. O November 769, Charlie Charlie, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, nível de voo 380, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda após direto Bridge, onde intercepta por Zulu 1-6, segue até Bravo até o Zulu, após direto Trivi, direto Pira, conforme plano. Controle 119-8, aciona 5561, November 769, Charlie Charlie. Já de São Paulo, 380, vai decolar a 10, saída da El Leda, Leda Bridge. É, na Bridge intercepta, pode confirmar a aerovia, por favor? Intercepta Upper Zulu 1-6, até Bravo, até o Zulu, após direto Trivi, após direto Tira. Afirmativo, uniforme Zulu 1-6, Bravo até Zulu, Trivi, direto Pira. O November 769 aciona 5561 e o controle 1-9-8. Procedimento correto, November 769, Charlie Charlie, chame pronto, funcionamento, pode 3. Afirmativo, vai chamar, grato. Torre Salvador, bom dia, está 3201, está uma milha de estado, baixou e travou. 63201, aproximação, reporte avistando, ajuste no 012, pista em uso no zero, pista molhada, portaria pista livre, chame quando avistando 3201. Chamar avistando, pista molhada, 3201. Taxi Web 5898, uma centena a bordo, 3 horas e 16, galeão. Obrigado, senhor autorizado até o ponto de espera, pista no zero, Juliette Alfa, ajuste no 012, chame pronto para decolagem de ponto de espera. Juliette Alfa, 1012, chamará na 10, 5898, para ingresso, chamará. 5797 com problema para decolagem? Iniciando agora o 5797. Sente. Tem 3201 no check-trem. Passou e travou, alistando a pista agora, deu teste, ó. Fecha 3201, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 2 nós, ajuste no 012. Leve pouso, 3201. De Salvador, bom dia, Webjet 5717. Web 5717, bom dia, submarino 340, saída da EL, vigilância. Saída da EL, vigilância radar, Webjet 5717. Tem um ponto de espera da ONU Zero, visual com tráfego na final, 5898 Web. 105898, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no zero, senhor. Após o tráfego, ali mantém na 10, 5898. Jet 5717, pode manter proa 185 para evitar formação à direita? Tá livre, desvio, 5717. Afirmativo, 5717, vai manter, obrigado. No solo Zuno 1, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Chama pronto para ingresso no pátio principal, tá 3201. Embarcada direita, Alfa Kilo, chamar para ingresso, ingresso no pátio 3201. Negativo, senhora. Autorizado pátio 3, chama pronto para ingresso no pátio principal 3201. Perdão, autorizado ingresso no pátio 3, chamar para ingresso no pátio principal 3201. Poderia somente confirmar o POB, senhor? Positivo, uma centena aliando na 10. Uma centena copiada, senhor. Torre na escuta do Juliette, Juliette. Juliette, Juliette, só um minuto. 5898, autorizado decolar pista no zero, vento variável com 2, ajuste no 012. Decolagem autorizada na 10, web 5898 iniciado. Jet 5898 decolou de Salvador Zuno 3, chama agora o controle em 1.9.8, senhor, bom voo. 19.8, bom dia, obrigado, 98 Web. Bom dia, senhor. Por isso que o Juliette, Juliette, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Dael. Juliette, Juliette, tem um Airbus da TAM passando agora pelo faixa 3, na retaguarda da mesma, o senhor inicia o pushback e o reboque chama no pátio 3 para continuar o reboque no pátio principal, isso, Juliette, Juliette. Sente. 320. TAM 3201, autorizado ingresso, pátio principal, portão 09. Está autorizado no portão 09320. Da El direto, muito obrigado, mais oito. Salvador, November 769, Charlie Charlie, request startup clearance, please. Clear for startup, November 769, Charlie Charlie, calling ready for taxi. For you, for taxi. Bom dia, Sol Salvador, aqui é o Azul Alfa, Yankee Romeo. Zero, chame o centro em 13325, alterna 125, ano. Até a posição 01 no pátio principal. Centro Romeo, você está visual com o Boeing da WebJet, iniciando o reboque agora no pátio 3? Positivo, tem um visual. Ah, só um minuto, Romeo, só um segundo, por gentileza. November 769 Charlie Charlie confirms, are you ready to taxi? Affirmative, ready for taxi. Okay, November 769 Charlie Charlie, clear taxi via apron 3, then Juliet and Alpha to holding point 2010, QNH 1012. There is a Boeing of WebJet initiating tow procedures in apron 3. Do you have any insight, sir? 3 Juliet Alpha, we have as soon as we turn, we will have the airplane inside, November 769, Charlie. Okay, then please start your taxiing procedures and tell me if you're able to taxi without interfering with the tow of the Boeing, or if I'll have to be able to ask the tow to stop or continue, sir. Starting the taxi right now, November 769, Charlie. Romeo, só um minuto, okay? Whisky Juliette, Juliette, tem condições de manter posição? Estou autorizando a aeronave do pátio 3 para ingressar no pátio principal. O senhor tem condições de perceber se ela consegue passar, ultrapassar o senhor ingressando a Juliette antes? Eu estou aqui em frente à aeronave da TAM. Tá sim, senhor. Só um minuto. Charlie, Charlie, please confirm, will you have to follow the Boeing being towed from apron 3? Afirmativo. Ok. O Juliette Juliette tem autorizado ingresso, pátio principal, portão 03, agilizando na Giro do Cio, senhor. Tem um tráfego logo atrás do senhor iniciando o táxi até o ponto de espera. Sente-se. Obrigado e bom dia. Bom dia. From apron 3 to apron 1. On April 1, you're clear via Juliet and Alpha to holding point 2100, QNH 1012. At holding point, call me ready to depart to November 769 at Charlie Charlie. Charlie Boeing via Juliet, holding point 1310, when 19.8, November 769, Georgia. That's incorrect, sir. You maintain this frequency at holding point. I'm sorry, maintain this frequency, November 769, Georgia. Foi Yankee Romeo, centro visual com os dois, as duas aeronaves agora saindo da parte 3. Positivo, tem um visual das duas aeronaves. Gente, então na retaguarda da segunda tem livre o início do reboque. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa em Camel. Chamarei para ingresso no pátio principal, Alfa em Camel. Salvador, bom dia, voo 1804. Salvador, bom dia, voo 1804. Salvador, bom dia, voo 1804. 04, possível. Bom dia, não recebe a dica, poderia informar as condições? Salvador, operando visual, pistão no zero, procedimento LS X-Ray, o QNH 1 no zero, 1 no 2, temperatura 27 graus, e o vento calmo. Para Sierra Bravo Golf Oscar, eu tenho aprovado 340, senhor. Gente, November 769 at Charlie Charlie, clear to line up and take off for 910. Wind is calm, QNH 1012. Be clear, line up and take off for November 769 at Charlie Charlie. Das condições. Salvador está operando visual. O ajuste 1-0, 1-2, temperatura 27 graus, pista em uso 1-0, procedimento ILS X-Ray e o vento calmo. November 769 at Charlie Charlie, airborne at 2-4. Contact an Alpha of the departure frequency 109.8 and have a good flight, sir. Okay, thank you, 198, November 769, Church Avenue. Have a good day, sir. Good weekend. 5808, na escuta para cópia. Objeto 5808, autorizado para Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Gole, após a posição Gole, voa direto, posição Elefa. Controle 119, decimal 8, aciona 5563, objeto 5808. Objeto 5808, por gentileza, cheque o equipamento de rádio. Sua transmissão veio entrecortada, senhor, veio muito intermitente. Por gentileza, poderia checar e cotejar outra vez? Pois não, 340 via rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, Gole, Elefa, 398, 5568, protegimento correto, objeto 5808, portão 4, chame em conta para o pushback acionamento. Alfa Yankee Romeo, autorizado ingresso no pátio principal até o portão 1, mantendo escuta constante, reporte ao término. Alfa Yankee Romeo ciente, reportará ao Salvador, bom dia, está 3201. Está 3201, para Confins, por gentileza, chame e faça uma chamada em 118.62, senhor. 18.6, obrigado. Salvador, bom dia, está 3201. 3201, pista em uso 10, nível de transição 050, vento calmo, a visibilidade agora de 6 km, teto de 1700, temperatura 28 graus. Para Confins, eu tenho aprovado 360, senhor. O senhor está pronto para a cópia? Prossegue, senhor. 3201, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bridge, controle 119 decimal 8, aciona 5565, TAM 3201. Ok, 360 para Confins, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita na Dael. Em Leda, direto Bridge, controle 19.8, aciona 5565. 5565, protegimento correto da 3201. Portão 9, chame quando pronto para o pushback acionamento. Chamará, 3201, obrigado. Pushback acionamento, objeto 5808, está na posição número 4. 4 aprovado, 5808, chame táxi. Chama pronto, táxi, objeto 5808. Controle Salvador, Rio 5973, vai cruzar o 220 para o 150. Rio 5973, bom dia, chegada Mari. Vê se mantém a 2000 pés, ajuste na 012, reporte localizador. Bem, na Mari para 2000 pés, chamará localizador. Salvador, Alfa, Yankee Romeo, confirma o teste de aborto no portão 5h28, confins? Copiado, Web 5808, autorizado táxi via Inge Alfa até o ponto espera pista 0, ajuste no 0 no 2, chame pronto para decolar de ponto espera pista no 0, objeto 5808. Inge Alfa, chama pronto, ponto espera 5808, copiou? 5808, sente, iniciando táxi. Chama a fonte espera. E outra aeronave que chamou a Torre Salvador? Dia mais uma vez, o Gol 1804 está cruzando 220, autorizado 160 na Proa de Alagoas. 1804, bom dia, chegada a Bonf, desse mantém a 4000 pés, ajuste 10 no 2, vigilância. Para 4000, 1012, vigilância Bonf. Para o ILS X-Ray da 10.